Nosso tema de hoje, experiência de vida. Interessante falar de experiência, porque cada um de nós tem uma experiência diferente. Algumas delas, obviamente, são semelhantes, né? Passamos por situações semelhantes, porém, nos posicionamos de forma diferente em cada uma delas. Experiência significa conhecimento que se obtém na prática, ou seja, através do fazer, a gente adquire experiência sobre alguma coisa. O próprio Aristóteles, filósofo grego antigo, ele dizia que nós atingimos a excelência em alguma coisa através da repetição constante daquela coisa, ou seja, nos tornamos bons naquilo que nós fazemos pela repetição. Quanto mais repetirmos, é óbvio, chegaremos a um ponto de excelência. Mas as questões práticas, elas nos remetem a vários posicionamentos. Quando nós pensamos, né, o que nós podemos fazer de bom? A oração, a gente sabe que é uma canalização energética muito forte. Mas uma forma de oração também muito poderosa é a ação. Quando nós fazemos alguma coisa, obviamente estou falando de coisas boas, ela tem um resultado prático, muito rápido de ser percebido. É só nós percebermos também na nossa vida tudo o que acontece conosco, as coisas boas geradas pelos outros sobre nós, como nós percebemos isso de uma forma muito mais fácil. A questão da oração, que também rezam por nós, a gente às vezes não percebe, a gente só sente, mas não sabe muito bem de onde vem. Mas, só para exemplificar, né? E a própria encarnação nossa, todos nós estamos aqui hoje numa nova experiência carnal. O que é a encarnação, senão uma possibilidade de que nós possamos adquirir experiência sobre coisas que não temos ainda? É por isso que nós reencarnamos várias vezes, porque é impossível, em uma ou em poucas encarnações, que a gente obtenha toda a experiência necessária e possível do plano material. Então a gente, esse é um dos motivos, né? A gente vai e vem diversas vezes, que é para poder aprender. E a gente sabe que o aprendizado, ele muitas vezes, ele é duro, né? Ele é duro. O aprendizado pode ser pelo amor ou pela dor. Ou seja, nós podemos aprender bem, facilmente, através daquilo que nos é proposto, entendermos e nos modificarmos. Mas muitas vezes, esse aprendizado, ele vem de uma forma mais contundente, meio que nos colocando contra a parede, dizendo agora é assim, não tem como fazer diferente, temos que seguir o caminho que nos é colocado. Então, também dentro da nossa vida, nós podemos relembrar muitas coisas pelas quais nós passamos ou estamos passando e com certeza ainda iremos passar, que são situações, todas elas, que carregam o aprendizado. Todas carregam o aprendizado. A questão é que muitas vezes nós demoramos para perceber isso, para entender qual é a lição que existe inserida nessa situação difícil pelo qual eu estou passando. Então, a encarnação, ela tem essa oportunidade, mais uma vez, que nos é dada, né? Nós aprendemos de que forma? Eu disse antes do amor ou a dor, mas de uma forma mais prática para a gente entender, através daquilo que nós fazemos. Nós fazemos alguma coisa e temos a resposta sobre aquela coisa. Resposta, às vezes, muito clara. Outras vezes, ela fica meio escondida para nós. Não é tão visível. Ou seja, então, nós aprendemos pelo que nós executamos. A nossa experiência, a nossa bagagem, aquilo que nós somos, não como encarnação, mas como espírito, é o conjunto das nossas experiências. Nós também aprendemos pelo que os outros fazem, através da nossa observação. Então, muitas vezes, nós evitamos de fazer determinadas coisas porque nós sabemos o resultado através daquilo que alguém já fez. Ou o contrário, fazemos porque sabemos também que é o resultado possível. Nós elaboramos tudo de uma forma mental, mas também dentro dos nossos conceitos e conhecimentos adquiridos. Nós temos uma ideia, vou fazer tal coisa. Se eu não tenho a mínima base sobre aquilo que eu imaginei, eu não sei o que vai acontecer. Eu posso meter a cara e dar certo ou não. Também aí eu adquiro uma experiência. Mas isso tudo é fruto, de novo, daquele conjunto que eu carrego comigo. Veja bem, quando nós relembramos um pouco da história, nós temos uma história interessante que é a de Thomas Edison, que é o inventor da lâmpada elétrica, que não é essa, né? Aquela mais rudimentar. E ele, para chegar naquela invenção, ele insistiu muito, porque ele tentava e não dava certo. Ele tentava e não dava certo. Mas foram muitas tentativas. Por que ele continuou insistindo? Porque ele sabia que tinha como dar certo, ele só não conseguia chegar no ponto exato na confecção dos elementos materiais para fazer funcionar. Mas ele tem o entendimento e ele insistiu. Nós, na nossa andança, muitas vezes, pelo pouco conhecimento que nós temos sobre várias coisas, muitas vezes nós nem tentamos. Nós já dizemos assim, não dá. Muitas vezes nós deixamos de experimentar vivências pelo derrotismo, pelo pessimismo, ou simplesmente por um conceito pequeno que nós carregamos. E isso muitas vezes nos acompanha durante toda a encarnação. Essa falta de ousar, de experimentar. Ao mesmo tempo, nós também, muitas vezes, somos mais arrojados e tentamos, e através disso o que a gente adquire se não vivência? Experiência, né? Porque é óbvio que não vai dar tudo certo. Mas o aprendizado, ele tem que ter, junto com ele, a possibilidade do erro, do fracasso, como se diz. Fracasso é uma palavra até muito forte, né? Ela empurra para baixo, ao invés de simplesmente falar, não deu certo. Só que quando a gente tenta, quando a gente busca, pode ser que não tenha dado certo ali. Mas numa situação semelhante, a gente já sabe um pouco mais para tentar fazer aquela nova experiência que nós vamos buscar fazer. Então, a gente vê muito disso com os pequenos, né? Quando às vezes os pais são muito... eles tolhem muito a criatividade, a liberdade, a expressão das crianças, a gente impede que eles descubram as coisas por conta delas. É óbvio que tem conselhos que devem ser seguidos e devem ser passados, que são situações de perigo, mas muitas outras, o que se passou na minha geração é bastante diferente em algumas situações das gerações mais novas. Então, coisas que não deram certo, hoje é possível. Não deram certo porque talvez eu não soubesse fazer. Só que às vezes a gente repassa isso como um dogma, como uma certeza. Não dá certo. E se perde a possibilidade do novo. A experiência do novo, a experiência do desafio, é o que nos faz muitas vezes crescer como espíritos. Porque é disso que nós precisamos. Imagina se nós passássemos a vida dizendo assim, eu já sei tudo, eu não preciso fazer mais nada, ou mais nada precisa ser feito, porque não importa, não vai dar certo, já tá tudo certo. O quanto nós desperdiçaríamos de tempo, de oportunidades até, tendo uma visão estreita sobre a questão da vida. Eu me surpreendo todos os dias, e acredito que vocês também, com coisas que muitas vezes simples, mas que carregam, através dessa simplicidade, uma potência muito grande. E é isso que nós precisamos, deixar que as coisas nos surpreendam. Ver coisas que nós não estamos conseguindo ver. Ao nosso redor, na própria natureza, nós passamos tão batido por várias coisas, falo de natureza e repito, nós passamos tão batido que a gente não percebe a beleza que existe, a perfeição que contém o nosso corpo, que é um elemento da natureza, ele é perfeito. Imagina os bilhões de células, trilhões, não sei nem quantos são, que existem dentro do nosso corpo e que se regeneram em questão de dias. A perfeição disso. E onde é que está o comando para que isso aconteça? Se não o comando natural da ordem das coisas. É por isso que quando a gente começa a questionar isso, a gente percebe que existe algo muito maior do que nós, que é Deus, que é o que criou tudo e que nós trabalhamos dentro dessa estrutura como coautores, co-criadores de tudo que existe. Nós nos apoderamos de elementos que existem e transformamos com a intenção de que eles sirvam de auxílio nessa nossa oportunidade de vida. Nós, que estamos vivos hoje, aqui, o quanto nós nos beneficiamos de tudo que já existe quando nós reencarnamos de novo? Muita coisa, muita coisa. Imagine se nós tivéssemos que partir de um ponto zero. Seria muito difícil que nós conseguíssemos algum progresso dentro de um espaço tão curto que é uma única vida. Então, dentro dessa proposta de experiência, nós pensamos também na aquisição, nos conceitos, no discernimento do que é bem e do que é mal. Se não é através daquilo que nós fazemos, que nós temos o retorno e decidimos isso é bom, isso não é. São pelo aquilo que nós fazemos e por podermos escolher depois através das respostas que essas coisas nos fornecem. É dessa forma que nós vamos crescendo moralmente dentro de uma sociedade ao qual nós fazemos parte, né? Ou simplesmente como indivíduo, num aspecto menor, através desse retorno do discernimento do que é bom e do que não é bom. Só através do fazer, senão nós ficamos sempre na mesma situação inerte, né? A gente pode dizer, parado no tempo, e não conseguimos avançar nesse ponto.